Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje prometo-vos um programa 100% dedicado a bandas portuguesas. Um programa de produção totalmente nacional. Para começar este programa, temos um dos mais virtuosos guitarristas portugueses da atualidade e que vai nos dar duas músicas. A primeira, um grande clássico de Carlos Paredes. E a segunda, uma música, uma bela balada para começar o nosso Riff Service. Para vocês, Gonçalo Pereira, Movimento Perpétuo e Antes de Começar. We'll be right back. e após o virtuosismo de Gonçalo Pereira, ficamos com o hard rock potente dos Phaser com a música Wake Me. E vamos continuar a próxima sequência em tons de hard rock. Para vocês, uma banda de sleaze hard rock, os vimaranenses Rock Poets com a música Stupid Lady. Yeah. nesta vida. Quando o azar vier, há sempre uma saída. Sou um gajo de sorte, não tenho nada a temer. Sou um gajo de sorte, chega para dar e vender. Aguenta aí, oh meu, deixa-te de tangas. Me queres dar a volta, olha que às tantas. O teu feitiço ainda pode virar morte. Sou um gajo de sorte. Nesta vida, quando o azar vier, há sempre uma saída. Sou um gajo de sorte, não tenho nada a temer. Sou um gajo de sorte, chega para dar e vender. Aguenta aí, oh meu, deixa-te de tangas. Me queres dar a volta, olha que às tantas. O teu feitiço ainda de sorte. E após Rock Poets, ficamos com NZZN, Gás de Sorte. Os NZZN são uma banda de Cascais que surgiu nos finais dos anos 70 e são uma banda mítica porque são um dos pioneiros do heavy metal em Portugal. São uma das bandas que levou o hard rock, o som mais pesado, na direção que se tornaria heavy metal. E terminamos a sequência com os Melodrama, The Game of Life. E vamos iniciar a próxima sequência com uma outra banda mítica, com uma outra banda pioneira do heavy metal em Portugal. Estou a falar-vos do Checkmate. E para vocês, Checkmate, As do Volante. Sabe, medo na cidade, toda a gente medo. E após os míticos Checkmate, voltamos ao século XXI para uma banda que canta heavy metal em português. Estou a falar-vos dos Midnight Priest e ficamos com a música Lenda Viva. Terminamos a sequência com outra banda clássica, com outra banda que muita gente na atualidade nem sequer sabe que lançou originais. Estou a falar-vos dos Ferro e Fogo e a música 1982. E vamos iniciar agora uma nova sequência de metal, de heavy metal, que vai ser iniciada com a banda Alcateia. Para vocês, Alcateia Death Messiah. Allahumma salli ala Muhammadin Mustafa. Allahumma see the plane, but I turned around and it just, the second building just exploded. But today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not save. Pain, but I sweat hate. após os clássicos Alcateia, voltamos novamente ao século XXI para uma banda atual. Estou a falar-vos dos Attic Demons e ficamos com a música Back in Time. E terminamos a sequência com a banda de maior sucesso internacional do metal português, com a banda mais pesada que eu vos vou trazer hoje no Riff Service. Ficamos com os Moonspell, com a música Alma Mater. E depois do Black Gothic Metal dos Moonspell, vamos iniciar a próxima sequência num tom mais Symphonic Power Metal, com os Oratory. Para vocês, The Other Side of the Sea. no meu pauta em branco, quero-vos contar, talvez uma canção, não de embalar. Quero que de mim saiam palavras sem perdão. Quero que de mim saiam rancores de ilusão. Sem nada a perder, quero-vos dizer que estou num embaraço a precisar de um abraço. Coming through your soul, dragging you into another. Após Oratory, ficamos com uma banda de folk metal que também tem um vocal feminino. Estou a falar-vos dos Iubris e a música Medeia. E terminamos a sequência com uma das mais famosas baladas de uma banda de metal portuguesa. Uma balada que nos anos 90 fez algum sucesso. Estou a falar-vos dos Ramp e a música For a While. E por falar em baladas, vamos começar a próxima sequência num tom bem suave, num tom bem AOR. E para começar a sequência temos os Nórdica, com a música Rebel Till I Die. I'm a man with strong emotions. Maybe you can own the heart of this fire. And it's more than I can take. Is it fair to my desire? We are lonely men. Take my hand and you will find another way. Take my hand. Oh, hear me say, rebel. Find another way. Take my hand. Rebel till I die. na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o nosso programa não para aqui. E depois de Nórdica, ficamos com um dos maiores sucessos do hard rock em Portugal. Uma das músicas de maior sucesso dos anos 90. Estou a falar-vos de Easy Come and Go, dos Joker. E terminamos a sequência com a banda Império dos Sentados e a música Torqueimada. E vamos iniciar agora uma nova sequência que vai começar com uma banda que já teve o prazer de abrir para o Whitesnake. Estou a falar-vos dos Faithful e para vocês Faithful Melting Your Eyes. e após o Faithful ficamos com uma banda que eu já tive o prazer de ver ao vivo algumas vezes. Estou a falar-vos dos Mean Rock Machine e para vocês ficou a música Just Bang Your Head. E vamos iniciar agora uma nova sequência com outra banda que eu também tive o prazer de ver ao vivo. Eles abriram para Paul Gilbert no concerto que ele deu no Cinema Batalha no Porto. Estou a falar-vos dos Shamans of Rock e para vocês, Shamans of Rock, The Flag. And confused, don't close your eyes again, don't let them fool you, because what do they really want, do they really care? Out a finger in the pie. the misery will shall the slave. Like the back of an older gun, it's in your back and it's the end of mine. You're leaving a jungle of dreams in concrete. And for survival, I tell you what to do. You have to find a kind of crime. E após Shamans of Rock, ficamos com os Hot Stuff, Kind of Crime. Os Hot Stuff são provavelmente a banda portuguesa mais brasileira de todos os tempos, já que eles eram constituídos apenas por brasileiros radicados em Portugal, entre eles Rodrigo Leal, o filho de Roberto Leal, que era o baterista da banda. E vamos começar uma nova sequência com duas bandas clássicas, duas bandas dos anos 80, que não são muito conhecidas. A primeira são os Vasco da Gama, com a música Very Nice. We'll be right back. diz que tu não és quem tu devias ser em são. E tu acordas e dizes não. E tu acordas e dizes não. Se quisesse não serias só, mas tens de enfrentar isso. E vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar, até te encontrares por aí. E vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar, até te encontrares aí. E te mandados. E tu acordas e nada foi. E tu acordas e nada foi. Se quisesse não estarias só, mas tens de enfrentar isso. E vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar, até te encontrares por aí. E vai no ar, vai no ar, vai no ar, vai no ar, até te encontrares a ti. Após Vasco da Gama, ficamos com os CTT, conjunto típico torriense, e a música Vai No Ar, uma das bandas pioneiras do heavy metal e do hard rock em Portugal. E vamos continuar o nosso programa, que já está quase a terminar, e a próxima música é do Iberia, She's So Lovely. e após Ibéria ficamos com os Algarvios Iris, É Para Aquecer, uma música que se fosse lançada por outra banda mais adorada mediaticamente teria sido um hino de uma geração, uma música com uma mensagem fortíssima que já em 1999 era atual e agora continua a ser atual. E vamos entrar agora na nossa última sequência. Para começá-la, temos um dos grandes nomes do hard rock português, no feminino, aliás, um dos únicos. Temos Adelaide Ferreira e a música Amantes Imortais. Vais ver, tudo irá mudar. e terminamos o nosso Riff Service com aquela que eu considero a primeira verdadeira banda de heavy metal em Portugal. Estou a falar-vos dos Tarântula, e dos Tarântula ficamos com a música Power Tower. Começamos esta última sequência com Adelaide Ferreira, e o Riff Service chegou hoje ao seu final e promete para a próxima semana trazer o melhor do hard rock e do heavy metal. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que continuem a ouvir-me desse lado. Eu prometo esforçar-me por fazer um programa com qualidade. Este é o Riff Service, estamos na nova web rádio Mental Morfose e eu sou o One. Rock on! That was just my style.